Aviso, apesar do On Fire ter classificação livre em seu agregador, ele não é recomendado para menores de 18 anos, pois pode possuir um conteúdo politicamente incorreto. No mais, é isso, muito obrigado e bom cast. Web Rádio da Hora é um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM Campus Frederico Westphalen. Acompanhe a programação no site da Agência da Hora. Web Rádio da Hora, o som que movimenta você. Estamos ao vivo em On Fire, assustei o Pedro aqui. Tá vivo, cara? Tá bem? Melhor que jeito pra começar esse programa. O que aconteceu aqui dentro? Sei lá, o Renan tomou uma AVC aqui do lado, meu. Bem-vindos ao Papo Barça. Pegou o autismo. Foi muito engraçado. Bem-vindo ao seu Papo de Bar semanal, onde você encontra amizade, ofensas e piadolas, além de muito humor negro, porque ninguém aqui é racista. Junto comigo está ele, o mendigo profissional do On Fire, o cara que chama um papelão de mamãe, Ramon! Boa tarde. E também está aqui a Maria Rolezeira da Rádio Genara! Boa tarde, galera! E também ele, que não é convidado, mas sim o participante honorário desse maravilhoso programa, né, podcast, barra, qualquer coisa que a gente queira chamar, um cara cheio de amor pra dar, Renan. Oi, tudo bem? Tudo bem? A gente fala um tudo bom. Tudo bom? Aí sim! Então, galera, antes de entrar no tema, como sempre, nosso é de praxe aqui, né, o Notícia Bizarra da Semana. Eu estou aqui, novamente, procurando matérias. Alguém tem uma ideia aí? Anão vestido de palhaço mata 8 na Croácia. O que tu quer? Quer tomar mate. Vamos lá, gente. Então, a notícia bizarra da semana é... Presta atenção. Oh. Ah, oi. Eu sou rolezeira. Larga os contatinhos agora. Bata. É, cara. Ninguém quer comprometimento com o programa? Obrigado. Cara, não veja nudes trabalhando, velho. Ninguém merece gravar de pau duro. Vai, Gabriel. Fala a notícia. Largue o celular, meu! Larguei. Era assunto importante. Mentira. Errou. Mentira. Tudo bem, então a matéria é... Brechó recebe doação inesperada de maconha nos Estados Unidos. Uau. Erva estava junto de sacolas de roupas de crianças. Nossa. O morador de um subúrbio de Minneapolis, nos Estados Unidos, fez uma doação de roupas usadas para um brechó e, junto com as roupas, enviou dezenas de invólucros plásticos de maconha. Tem a foto aqui, ó. Cara, eu imagino. Deixa eu ver. A polícia de Não. Maplewood anunciou que a maconha está, entre aspas, segura na delegacia. Que bom, né? E à espera do dono. Não, eu imagino. Eles vão devolver pro cara? Eu acho que sim. É, devolveu com o cara de prisão. É que aqui não diz o estado. Aqui não diz o estado onde é que fica Maplewood. Não, mas tipo, eu imagino a cara do maluco. Pô, mandar essas roupas doação, daí volto pra casa, senta, né? Pensa. Pai, cara, mandei a maconha junto. Droga. São mais de 100 gramas da erva, segundo os policiais. Até agora, segundo os policiais, ninguém... É muito segundo os policiais, o cara não sabe escrever. Né? Ninguém se apresentou como dono da maconha. Quem que escreveu essa matéria? Cara, vamos... Deve ter sido da agência aqui, meu. Alguém da agência escreveu. Tu se formou aqui, meu? Eu sinto muito. Mentira, a gente tem essa faculdade. Cara, é... Ah. Cara, eu tô pensando... Antes de a gente entrar realmente no tema, eu tô pensando em acrescentar uma parte extra no Fire. Quero ver o que vocês acham disso. Não falei pra ninguém aqui ainda. Ele está falando ao vivo foi isso. Foi me sugerido... Sim. Foi me sugerido pela Renata Dornelli, que está ali fora assistindo. Espero que seja ouvindo. Um beijo para a Renata. Dale, Renata. Eu acho que tá ouvindo. Tá ouvindo, tá ouvindo. Eu não sei o que ela tava me perguntando, que eu não entendi. Tá on? E ela me ajudou a ter a ideia de acrescentar um momento piada do dia. Eu quero Pode saber ser. O que vocês acham disso. Eu acho que tinha que chamar ela pra começar, então, fazendo a piada. Ela mesma tinha que fazer a primeira piada do dia. Será? Renata, sabe você vai fazer piada, Renata? É. Queridos, ela não escuta nada lá. Manda ela entrar aqui. Você sabe fazer piada! Não, ela não sabe. Droga. Ela deu a ideia, mas ela é péssima nisso. Tá bom. Então... Eu, às vezes, só... Oi. Eu acho que é assim, cara. Do mesmo jeito que esse cara que deu a maconha por engano, eu acho que muitas vezes o pessoal da Rio dá um pouco de cocaína pro... pros alunos. Pros alunos, cara. Que não é possível, não é possível. Gabriel tá... Não é possível, cara. Hoje, mas é só num horário, assim, ó. Sem de nada, não. É só num horário. Aí dá uma casa do Gabriel sempre nesse horário lá. É incrível. Eu nunca vi. É o minuto do pó. Ah, aquilo não era farinha, então. Não. Não era farofa. Qual é o tema? Tá ligado que a gente é panqueca, né? Pra não ter errado na receita. Bota fé. Claro. É. Pena que eu almocei Qual em casa. Qual é o tema então. do Muito programa bem, de hoje? O tema hoje, então, caros amiguinhos, fica lá para a semana que vem, o início da piada da semana, mas então colocaremos. Então, o tema de hoje é os preços da vida. Os longos e caros preços da vida. Os preços da vida. Porque assim, a vida, ela é uma sequência de erros e acertos, mas acima de tudo é uma sequência de coisas caras e boas pra pagar. Então, a gente lida assim, você tem escolhas na vida. Ou você compra uma coisa geralmente barata e ruim, né? Ou você fica aquele carnê gigante pagando, vendendo a sua alma pra loja e comprando uma coisa cara que você não pode pagar. Mas eu quero saber assim, Ramon, me diga uma coisa cara que você se arrependeu de ter comprado. Cara... A vida. Eu acho que a minha... A vida tá sendo eu cara. Eu acho que a minha mãe deve ter se arrependido de comprar camisinhas. De não ter comprado camisinhas. Não, mas eu falo uma coisa cara que você tá arrependido de ter comprado. Uma coisa que não, uma coisa que Caramba, decepcionou. Uma coisa que me decepcionou. Cara, vou dizer uma coisa bem recente. Eu comprei um fone de ouvido uns dias atrás. Ei, ei, ei. Um par daqueles da Philips que eu sempre compro. Não vamos perder... A gente não pode ter patrocínio. Ah, dane-se, vai. Philips. Tá, Philips. É bom, normalmente é bom. Eu tenho um Philips. Sim, só que... Só que deu ruim. Por que deu ruim? Deu ruim. Porque é com o Ramon, cara. Tudo com o Ramon dá ruim. Se não der ruim. Gente, se não der ruim, não é o Ramon. É, então, daí. Não, normalmente funciona. Você deu botando Os no celular. Rolê com o Ramon também dá ruim? É. Não sei. Vocês não sabem ainda de nada. Mas Pobres daí, inocentes. Daí eu botei os fones, né? Botei uma música. Só de um lado funcionando, né? Olhei pra trás e pensei... Só de um lado. Desgraça. Estou surdo. Assim, tu não pensou assim, Ramon? Oh, meu Deus, fiquei surdo. Não? Oh, meu Deus, fiquei surdo. Fiquei surdo. A despeito de ti, eu não sou tão burro. Ah! Oh, Face! Vai. Cadê as vinhetas? Tu é pago pra isso! Para de gritar no microfone. Para, eu tirei a boca do alguém microfone dá, pra gritar. Alguém para de dar cocaína pra esse cara. Tá, Não, mas daí eu... Tá, o que tu fez com esse fone? Não, eu tô com ele até hoje, cara, porque eu... Não tem é dinheiro, 18 né? pila, eu tô sem grana. Não tem mais dinheiro. Ele deixou... loja ali, vai arrumar, velho. Ele deixou de beber pra comprar o fone. Eu acho que o problema não é nem a ponteira do fone, porque não? Ele funciona no computador. O que foi então, Renan? Tá vendo, o quê, Ramon? Meu? Tu tá vendo, Ramon? Ah. De novo confundiram o nosso nome, cara. Que foi, então, Renan? Engraçada! Renan! É que tu tinha falado que ele deixou de beber pra comprar o fone. Não. Não, não. Não deixei de beber. O Ramon não deixa de beber pra comprar as coisas. Nem pra comprar comida ele deixa de beber. Não, tu acha que ele vai parar pra comprar um fone? Nem que às vezes eu vou conversar com ele na faculdade, eu vejo que tá meio assim no mundo da Narnia, assim, vezes. Fora desse... quase sempre. Mas tipo, bem assim... funciona no meu computador de boa, os dois. Daí eu boto no meu celular e não funciona. Então acho que o problema é teu celular. É, então. O problema é o celular. É bem por isso que eu não fui comprar outro. Eu vou gastar outros 18 mil pra descobrir que meu celular tá uma porcaria. O que eu posso fazer? Teu celular tá degradado. Você testou em outro celular pra ver se funciona? Cara. Não, não é que não. Você é burro, caramba. É que eu não tenho outro celular. Tá achando eu com cara de rico, pô? Tá, tu tem amigos aqui, cara. Tipo, eu não vou chegar no meu parceiro e entrar celular pra ver se meu fone tá funcionando. Meu. Você pode pedir. Eu não faço isso, coisa cara. Coisa mais normal da vida, exato. Né? Exato. Que a criatura não é capaz, né? Esse dia eu peguei pro Renan. Ô, Renan, deixa eu dar um soco ver se meu pulo continua funcionando. Cara, deixou, entendeu? Eu não fico testando as coisas nos outros, cara. Eu só uso nos outros quando eu tenho certeza que tá funcionando. Uh-huh. Ah, tá. Bom, agora você já injetou, já usou essa seringa. Agora deixa eu injetar em mim também, agora que tá funcionando. Tudo bem, então, hein, Genara? Uma coisa cara que você se arrependeu de ter comprado. Além de pastel aqui no barzinho. Uma coisa cara que eu comprei e me arrependi. Nós vamos ter um bloco só pra falar do barzinho essa pergunta é complicada, eu não sei. Eu acho que a coisa mais cara que eu comprei e me arrependi foi um liquidificador. Liquidificador. De líquido. Transformar em líquido. Não, liquidificador. Não, você não liquidifica as coisas. É o quê, então? Liquidifica. É líquido. É líquido. Vira líquido. É, essa coisa aí. Essa coisa aí. Porque essa máquina maravilhosa. É, só que na verdade eu acho que eu paguei barato. R$80 é barato, né? Com liquidificador? É. Sim, talvez porque ele seja ruim. Então. Mas eu só usei uma vez na vida aquela coisa e tá lá. Tipo, são 80 pergunta, o que você quis liquidificar? O que você quis transformar em líquido? Eu fiz um bolo. Nele. Tu fez um bolo que nem aquele de cenoura? Não, de chocolate. Eu não sabia desse bolo. Não, pera aí. História. Não, pera. Nós vamos fazer... Nós temos uma aula segunda-feira à tarde, certo? E a professora não veio. E daí, eu descobri que havia uma oficina ministrada pela nossa maravilhosa professora Janaína Gomes para aprender a fazer o seu famoso bolo de cenoura. Maravilhoso, inclusive. Muito bom. Aí eu cheguei lá, não tinha nenhum garoto. Porque tu ainda não comeu o que eu fiz. Eu era o único ser não masculino isso, no ambiente. Depois sou eu. Falei. Depois sou eu. Falando de bolo. Falei, é 5 pila, não tenho nada pra fazer, vamos lá. Aí eu fui lá fazer o negócio. Uh-huh. Aí assim, tínhamos uma fila de uns 4 liquidificadores, né, para duplas usarem. Aí Genara fez a sua receita e tal, na hora de colocar o liquidificador, não funcionava. Aí tu me diz pra que a gente gasta 80 pila numa coisa que vai ficar parada lá e na hora que tu vai usar não funciona. Eu acho que a culpa não é pior investimento. A culpa você ter feito um bolo mais que parecia cimento. Não tem nada a ver. É mentira. Você precisava de uma betoneira. É mentira, porque eu coloquei exatamente a mesma as mesmas coisa que você coisas. Tem um recadinho ali pra nós. Peraí. Perestroika? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você vê a palavra... Perestroika. União Soviética. Não entendi nada, mas tudo bem. Caraca, o que seria perestroika? Pra mim é vodka. É, também. É vodka? Tem uma vodka. Sim, que é perestroika. Sim, é tipo russo, tá ligado? Não, e uma de vodka. Não, e perestroika ah, também vou tomar é... Ah, perestroika. É uma daquelas... Pra mim é bebida. É uma daquelas políticas do fim da União Soviética, glasnost, perestroika, essas coisas. Caramba. Não estudou história, seu retardado. Tá bom. Renan Malman. Oi. Qual seria, então, uma coisa cara que você reparou de ter comprado? Uma... Mentira. Safado. Eu não sei se você sabe, nós somos censurados. Depois tá? sou não, eu, não, né? Não, depois não. sou eu. Eu falei uma. Eu... Tá, não, não. Pode ser qualquer coisa, velho. Não, cara, uma coisa que eu lembre que eu paguei caro e me arrependi de ter comprado. Nada, na real. Mas tu não compra coisas caras, não tem dinheiro, né? É. O Renan é tipo aquelas preguiças da era do gelo, tá ligado? O Cid. Ele é tipo, ainda aí, vem, ainda morrer. Mano, tu participou de dois programas até hoje. Nos dois você não tinha opinião e ficava com pena em Genara, meu. Como assim? Quê? Mentira, velho. O que é que tu falou? Ouçam o On Fire 2. E o 4. Não, 3. 2 e o 3 que o Renan participou. E ele não falava nada, era só tipo, isso aí que o Genara disse e tal. Isso aí que o Genara disse. Eu tava com sono, velho. Hoje sono. Eu também tô. Sono. Sono. Sono. Sono enrola em seda. Dá, vai. O travesseiro pode? Travesseiro de seda. Cara, eu me arrependi por um tempo, mas agora eu tô utilizando essa coisa. Então eu me desarrependi. É? Tá, aquele vibrador lá? Ai, para. Não era pra contar isso aqui. Não pode falar da versão Kid Bengala. Né? XXX. Isso. XXX. Não, eu tinha comprado. Capô. Ah, não. Tem várias coisas, na real, mas eu não vou falar porque são bem vergonhosas, na Fala, real. Meu! Eu vou falar de uma. Foi no meu aniversário, muito tempo atrás, que aí minha mãe pediu, ah, o que que tu quer ganhar aniversário, pá. E eu acompanhava muito basquete, tá ligado? Meu aí Deus, eu falei, meu massa. Deus! Aí eu falei, porra, quero um boné do Lakers. Não, tá bom. E uma camisa, né, do Lakers. Sim. Do Kobe. Mas ele sim, pô. Falei, massa, boa, tá ligado? Legal. Ah, show. Pô, aí chegou. Caralho, não posso falar palavrão, né? Eu sempre esqueço. Aí chegou. Não, massa, baixa a trilha. Pode escolher a música infantil, tu aí, rapaz. Traiu. O que que ele falou? Ele falou... Eu falei baralho. Baralho. Baralho. Falei baralho. Carvalho. Órgão. É. Órgão. Bom, enfim, aí... Não, enfim não, vai ter que cantar a musiquinha, amigão. O Matheus não tem a musiquinha. Não, ele não vai tocar, você vai cantar. Ah, eu tenho que cantar. Exatamente. É a capela. Tu não sabe, tu não sabendo. Ah, tá, deixa pode que eu te falo, então. Pode cantar qualquer a coisa. A gente tem uma regra agora que quem fala palavrão tem que cantar uma música infantil claro ao vivo. Claro que ele sabe, ele tava no programa que o Victor tava aqui. Ele nem lembra. Ele só é trouxa. Tu lembra? Não lembra. Escolhe uma música infantil aí. Mas eu não sei, cara. Não sei nenhuma música. Ele não teve infância. Abertura de desenho, Xuxa, Patati Patatá, Eliana... Uma Angélica. Canção de Ninar, alguma coisa assim? É. Tá. Posso declamar ela? Vai, fundo. Declame. Nana Neném. Que o Ramon vem pegar. Pedófilo. O Gabriel tá na roça. Eu moro quase na roça mesmo, né? E aí, Genara? Vai trabalhar. Essa música você passa de noite, né? Então faz sentido. Tá, eu vou fingir que eu acreditei nisso. Vai, levanta a trilha. Termina a tua história. Tá. Ah. Você pediu uma camiseta e um boné do Lakers. Não, aí chegou. Ele tem que cantar de novo. Só que eu era... Não, já foi. Não, vou aceitar. Aí, mas como eu era muito pequeno, tipo, raquítico, tá ligado? Não que eu não seja, mas eu era, tipo... Não, você não é raquítico hoje em dia. É, que eu tô gordinho. Aí... Tô gordinho. E aí, a cara veio, só que só tinha o tamanho M, tá ligado? A regata. Então, tipo, ficava no meu joelho, tá ligado? Era um vestido dos Lakers. Era um vestido. Cara, eu me lembro e quando velho, eu conheci ele. Eu usei... Só um minuto. Aí eu... Não. Esse é aceitável. Aí eu usei assim, tipo, uma vez. Que foi na hora de provar, tá ligado? Eu provei o negócio e falei... Ah, que... Eu podia ter comprado qualquer outra coisa, cara. Um dinossauro, sei lá. Eu gosto de dinossauro, cara. Eu podia ter comprado um dinossauro. É, e aí... Ô, e aí, pá... diz onde que compra que eu quero um... Dinossauro? É? Não. Achei que eram extintos até então. Mas tem os brinquedinhos, sabe? É. Eu pensei em fazer essa piada, eu pensei que era muito ruim. E você mas fez. Tu pode fazer piadas ruins, alguém a gente tem que rir. Alguém pega um modulador Fisco, de só microfone. Um de posso... Só 10 segundos. Posso ter... Ele pode fazer as piores piadas terríveis. A gente tem que rir dele, né? Quando é a gente... Não, ninguém nunca ri. Eu sempre rio. Da amizade, né? Isso é machismo. Isso é machismo, exatamente. É machismo, velho. O Gabriel é machismo, machista. Velho. Eu não é rio. Mesmo. Quando é uma merda, é uma merda. O que eu posso fazer? Enfim, tá. Aí passou muito tempo, cara. Ano passado eu usei essa regata. E aí agora eu gosto dela. Mas aí eu me desarrependi de ter me arrependido. Entendeu? Então não foi um arrependimento. Eu me lembro que não eu... foi por um tempo. Existe essa palavra desarrependimento? Meu, eu invento, agora tá ligado? Agora a gente se criou. Agora a gente tá criou. Bom, desarrependimento da vida. É, mas acho que foi... Tá, tem várias outras coisas assim que eu me arrependo, mas... Daí não foi de comprar, tá ligado? Foi de eu ter feito, na minha bom, vida. Agora... Ah, mas esses arrependimentos... Eu vou contar. Também, nessa seara de fones de ouvido que o Ramon entrou antes, eu... Acho que faz o que? Faz uns 2 anos. O meu pai, ele tinha um amigo, que meu pai foi músico por muito tempo, e ele tinha um amigo, né, em Carazinho, que tinha uma loja de instrumentos musicais, equipamentos pra som de carro também e tal. E ele falou que tinha um fone, um Cosport da Pro, acho que o Matheus aqui, nosso querido áudio, também já ouviu falar. É um fone muito bom, muito utilizado por músicos e tal, muito confortável. E meu pai tem um, inclusive, original. Ele falou, ó, esse fone, na época, estava na faixa dos R$300. E falou, não, lá o cara tem por 200. E falei, negócio fechado. Vamos lá, eu tava trabalhando ainda. Então vamos lá comprar meu fonezinho, bonito. Vamos ouvir? Continua, Gabriel. Obrigado. Vai. Aí cheguei lá e tal, não sei o que, fiz um negócio, fechei, pau, bonitinho, comprei o meu porta pro. Assim, de início eu percebi que ele era um pouco estranho. Sim, havia algo de diferente nele, né? Não tinha quando o fone. Quando ele... Abriu a caixa e um tijolo. Quando ele parou de funcionar, 6 meses depois, eu realmente percebi que havia errado com ele. Meu fone era falsificado. E só que eu só fui perceber depois, assim, ó. Eu percebi mais ou menos 1 mês depois de ter comprado que havia algo errado, porque eu, tipo, de parafuso era diferente. Pois eu também tava me preocupando. Ah, né? Leva agora! Leva! Eu tenho que admitir que eu realmente fui burro. Não, opa! É burro, cara. Olá, Inácio! Tudo bem? Boa tarde, eu tô querido. No meio de gravação, e aí? Continua, Gabriel. Caguei. E aí, porque tu é burro? Então, como eu sou burro pra caramba, eu acabei ficando então 6. Para, obrigada, Matheus, obrigada. Eu acabei apenas 6 meses com o porta-prova falsificado, gastei dinheiro pra caramba e nunca mais compro um porta... Aliás, não compro nada em loja que me pareça ao mínimo suspeita. Muito bem, então, Ramon, agora eu quero o contrário. Quero que você diga coisa que você achou que tava pagando barato e, ó, se lascou. Se lascou. Cara, toda vez que eu vou no mercado eu tenho essa impressão. Então, é uma coisa que você vai estar pagando barata... E a que sai caro, o famoso barato sai caro. Exatamente. Famoso, como é que é aquele... O quê? Tem uma sexta-feira louca lá, aqueles... Ah, Black Friday. Eles aplicam, Na semana anterior eles sobem o preço 200%, mas depois abaixaram. Pra baixar, isso mesmo. Cara, agora eu não vou me lembrar de alguma coisa que... É, inclusive, uma dica, então, uma dica útil e de verdade pra quem tá ouvindo. É. Utilizem aplicativos que rastreiam preços, histórico de preços de 1 ano, 6 meses... Pra você saber quando eles, se eles aumentaram antes da Black Friday. Isso é muito importante. Mas continua então, Ramon. Não funciona em prostíbulos. Nossa. Exatamente. Juninha Furacão. De 50 por 49,90. Gente, tem uma agrogirl invadindo nossa programação aqui. Estamos aqui com a presença da Bela Eduarda Sense. Veio dar um oi na rádio. Não sei o que tá fazendo aqui. Ninguém ela chamou. Eu chamei, ela veio me dar um oi. Tá, isso aqui virou Casa da Mãe Joana agora. Agora tá todo mundo entrando claro. Aqui. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Só porque na Casa da Mãe do Ramon é assim agora tem que ser aqui também. Não, que ela é envergonhada. Tá. Fala que tu... Tá muito prolixo. Fala que tu ia contar. Cara, agora eu não me lembro. Agora eu esqueci, cara. Que bom, velho, que bom. Dá pro Renan aí. Dou pra ninguém, não. Eu não quero. Vai, Renan. O quê? O que eu ia falar? Mais alguma coisa? Larga! Celular! Larga o celular, Malman, pelo amor de Deus. Não, mas é que já tem que ficar contando histórias sobre as coisas, cara. Eu quero uma coisa barata que você acabou se ferrando. Ah. Que barato que saiu caro. Não, vou sair por cima. Comprei por R$50. Devia valer 100. Aí depois, ó. Junta sua mãozinha direita, fecha assim. Gabriel, mão esquerda aberta. Só que é difícil falar disso, porque a gente é estudante, a gente não tem dinheiro. Não, mas o quê? Mas não falando de R$1.000, valer 500. Falando que você, sei lá, você comprou um negócio que você achou que valia. Pô, tô tirando aqui R$50, me dei muito bem, e depois você acabou se ferrando. Todo a mundo gente tem faz essas isso histórias. Com coisas na internet usadas, né? A pessoa vai lá e te vendo por 80, na verdade, valia 10 é um problema. Fila. Site de leilão, assim, mas também, aí né? A gente acaba comprando porque precisa. Tipo o quê? E ó. O que você comprou? Por exemplo, um roupeiro. Que eu comprei pela internet. Roupeiro. Meio mofado. Fui montar o roupeiro, ele não montava. Já começa errado com você querendo montar alguma coisa, né? Você não monta nem os cacos da sua vida? Não Nossa. Não fui eu, né, no caso. Foi quem? Foi quem? O Ricardão? Ricardão. Tá ligado? Cadê a namorada, né? Eu sei. Foi o Marcelo, no caso não deu certo. Ah, é Marcelo, né? No caso não deu muito certo. Mas enfim, né... E celular também é uma coisa. Não, mas enfim, o quê? Conta o que aconteceu com o roupeiro. Ele não montava, sei lá, ele ficava assim. Não montava. Ficava balançando. E o que que tu fez com o roupeiro? Bota uma mão francesa, sei lá. Não sei, a pessoa que me vendeu, que vendeu errado. O roupeiro não estava bom. Ou foi quem montou. Sim. Nossa, sobrou 15 parafusos aqui. Não, isso aí é peça extra, sobre essa leite. É, vem só pra ela. Não. Renan. Eu tô pensando ainda, cara, mas... Eu vou contar uma minha, então. No caso que eu acabei me ferrando. Quando começou a ter realmente smartphones, assim, a minha mãe comprou um Galaxy Ace, vocês lembram do celular? Sim. Ah, meu Deus. Era febre na época. E minha mãe foi o primeiro a ter esse tipo de celular com touchscreen grande e tal. E daí eu falei, quero um desse também, meu pai também, então vamos, né, vamos fazer, comprar os nossos. Eu também já estava trabalhando nessa época. Aí fui... Todo mundo trabalhando. Aqui é proletário, tá ligado? Carteira de trabalho, se não. Mas eu sou de direita. Pau na bunda de vocês. Enfim, aí... Epa, Lelê! Não falei palavrão nenhum. Nem falou sim, falou, falou sim. Sim. O que pode baixar, Matheus. Baixa, Matheus. Palavrão onde? Falou. Baixa, Matheus. Bunda não é palavrão. Tá ao vivo. Eu quero que o circo pegue fogo. Então, então canta. Canta, gatinho, cara. Vai. Eu quero que o circo pegue fogo. Ah, meu Deus, vocês são muito do mal, em cara. Em vez de dança, tá, gatinho, em vez de é falar, canta, eu vou começar a falar nádegas agora, é isso? Claro. Não. Não. Pessoal, não. Meu, não vai. Precisa falar isso, tá ligado? É, não precisa simplesmente tá. Não falar. Tá, tem que cantar uma música infantil. Olha, ele falou tudo. Tentando lembrar a música do Digimon com a Angélica, lembra? Lembro. Mas eu não lembro, cara, da música. Eles vão se transformar para o seu mundo salvar. São os guerreiros da paz. Os Digimon são tá demais. Bom, tá vai! Bom. Aê! Ele ficou vermelho! Boa, Matheus. Continuando, Gabriel. Uma... Vou denunciar, meu. Você é louco? Dando então, sequência. Aí, enfim. Pessoalmente, aí, foi horrível. Fomos nas famosas lojas Labs. Ai, meu Deus! Leves, já começa cara, mal ali, já né? Já começou mal, já né? Já começou mal. Aí começou foi péssimo. Lá e tal, e acabamos fazendo um negócio que... Assim, tirando por baixo, né? A gente fez um negócio seguinte. Cada celular, então, eram 10 parcelas, né? E daí eu paguei as 10 dos dois... Eu paguei 5 dos dois, então deu 10 parcelas minhas e mais 10 do meu pai. Daí fechou bonitinho. Só que, no total, o valor de cada celular saiu, na época, por R$1.070. Nunca meu me esquecerei desse Deus. Valor. Deus! Eu paguei mais de R$1.000 por um Galaxy Ace. Burro! Quê? É muito burro! Eu mereço, cara, eu mereço. Aqui, ó, ó, ó. Ó, vocês aí, vocês dizem que hoje eu sou do mal, que eu sou cínico, não sei o quê. Mas é porque eu já passei por muita coisa errada na vida, tá ligado? Ah, eu lembrei, legal, eu lembrei, né? Lembrei. Opa, vai. Lembrei. Finalmente. Lembrei. Ligou o cérebro. É. Sentiu o cheiro de queimado mesmo. Ah, é que tá passando efeito da cocaína da Rio. Queimou a fonte, né? Tá passando efeito da cocaína da Rio. Não, eu não gosto dessas coisas. É sério, velho. Depois eu falo sobre isso, mas falando bem sério, mas eu não... Né, eu tenho medo. É sério. É verdade. Eu tenho medo de cocaína. Meu Deus. Eu tenho muito medo. Por que você tem medo de cocaína? Porque mata... Ô, imagina o coração, velho. Ei, não, não, não. Tá certo. Ai, tempo leite. Não quero testar outro, o meio, tá ligado? Não, tenho medo. Eu jamais, é o programa. É, mas enfim. Eu lembrei, que assim... Matei um maconheiro na palma. Maconheiro não é gente. Degole o maconheiro do seu pai. Ô, oh, nós estamos voltando ao programa que foi censurado, né, Caio? Não pode, vai. Não dá, não dá. Deixa eu poder falar. Vai, Rina. Quando eu era pequeno... Porque é sempre quando eu era pequeno, né? Menor, no caso. Não, pequeno. No meu caso, não. Eu já era adolescente, eu era burro mesmo. Vai. Não, não, não. Eu era criança mesmo. Eu lembro. Tinha uma locadora lá sim, perto da minha locadora. Casa. Boca de não. E aí a dona da locadora, ela tinha uma irmã e a irmã dela ia pro Paraguai. Pegou a irmã dela. Pegou, né? Eu não me lembro dessa parte. Não, não, não. Muito traumático, né? E aí ela trazia várias coisas, né? E aí ela trazia jogos. Opa, tá ligado? Play jogos 2? Pra. Não, pra PC. Era ah, PC, né? Nem tinha Play 2. Nossa, mas era tempo do Play 1, na real. Quem nunca? E aí. Aí eu olhei lá, tipo. Eu era apaixonado por futebol, né? Eu olhei, bah, FIFA 2002, né, cara? Boa, faz tempo, hein, meu? Pra caralho. Errou! Baixando o som. Double kill! Eita! Double kill! Hoje tá bom, hoje tá rendendo a coisa. Hoje tá rendendo. Canta só uma musiquinha aí. Pode ser abertura de desenho que nem eu cantei. Não lembro de nenhum, não? Dragon Ball Z, gente? Dragon Ball! O Dragon Ball, não. Ou aquele outro Naruto lá. Dragon Ball te ajuda a cantar. Vai, começa. Não, melhor não. Cavaleiro do Zodíaco, Cavaleiro do Zodíaco, lembra? Não gostava do Cavaleiro do Zodíaco. Tá, Dragon Ball, então. Ai, cara, como é que é a abertura do Dragon Ball? Posso prever. Posso presente, o perigo e o caos. Canta! Desgraçado. Infeliz, mequetrefe da vai torta. Vai mal, mancando. Demente. Eu não lembro, cara. Cri, cri, não tem o eu não cri, consigo cri. Lembrar, velho, de música infantil. Oh. Isso não vai dar certo comigo. Vocês não vão conseguir tirar nada de música. Então. Vai, recita, então. Mas enfim, cara, não. Não vai dar certo comigo. Tá. Foi, já passou. E aí comprei tal, o joguinho. Eu paguei acho que R$15. Eu estranhei. Porque, tipo, FIFA, tá ligado? R$15. Eu pensei... Opa. Talvez. Foi pra casa bem feliz. Mas tu foi pra casa feliz, acredito. Ei, muito. Ah. E aí instalei, pá, o jogo. Aí fui jogar e não... Nunca joguei, cara. Por quê? Que não funcionou. Não, eu tive... Não, pera. Não tinha nada no jogo, tá ligado? Calma, você me olhou com uma cara triste. De um nível. Sério? Pokémon ferrado na vida. Eu senti pena dele. Não, eu achei o seguinte. Eu achei que você saiu com uma história do tipo... Não, eu peguei o CD e dentro lá tinha uma fita de pornô japonês. Ah, é que o Gabriel... Tentáculos. Aí o cara não... Não, só não funciona no jogo. Mas olha a carinha dele. É, de tristeza. Cara, mas eu entendo ele. Porque quando eu era pequeno também, eu comprei uma... Menor. Eu era menor. Pequeno. Eu tô com pera, cara. Eu comprei um disco que era CS 1.6, né? Isso também aconteceu comigo. Daí, obrigada. Tipo, eu fui lá na LAN, né, pedi lá, só deram 15 pila. Daí eu fui instalar no meu computador, não dava, cara. Tipo, tava o instalador lá, só que o computador era... As configurações eram muito menores, então... É não, pra mim isso. Nunca. O problema não era o computador, tá ligado? As configurações eram boas. O problema é o famoso usuário. o problema era o atraso. O problema era o que tinha naquele CD, não tinha nada, tá ligado? Era um. Era paraguaio. Um CD virgem. Tá ligado? E aí. Só que aí. Depois eu fui me vingando. Por que tu não voltou lá e falou não? Isso daqui não está funcionando. Eu fui me vingando com o tempo, porque aí o irmão dessa mulher da locadora, ele tinha. Pegou ele também. Pegou ele. Que é isso? Traumatizou o piá. Tirou o cabaço do piá. Pensa na vingança, né? Foi uma vez por um Play 2, tá? Oh! E aí... Era que o Play 2 valia bastante, né? Valia um topo. O cara, ele tinha lá, é tipo uma LAN Play, né? Que fala, não sei como é que fala. É, uma game. Game House. Isso aí. Uma LAN de Play. Eu não sei, velho. Eu não sei. Uma LAN de Game. Mas enfim, né? Tipo, toda gurizada ia lá e tal de tarde, faltava aula pra ir lá jogar. Eu nunca fui porque a minha mãe não me deixava aí. Parabéns, mãe do mal. Não, ela é professora, daí tipo... Isso aí, professora. Ah, então isso que tu nunca vem hoje em dia, porque tu tá tirando atraso. Não. É. Tá querendo se vingar de... Não sei do que vocês estão falando. É. Aí ele alugava os jogos também pra Play 2. E aí na época eu tinha um Play 2. Aí tu riscava tudo. Opa, já era patrão, mas é né? Que, não, mas é que eu, é do meu dinheiro. Aí ele já mandava. Quer dizer, do meu dinheiro não. Então, sim, ó, tu era dinheiro, patrão, não. Tu já era, tinha era, dinheiro? Era o dinheiro da minha primeira comunhão, na real. Ah, meu Deus. Eu juntei pra comprar um Play 2. Muito bom. Consegui. Mãe do Renan, você está ouvindo isso. Eu não ganhei isso. Dinheiro na primeira comunhão, eu ganhei uma Bíblia. Eu também tive que pagar do meu bolso a Bíblia. Eu nem quis, uma Bíblia é bonita, capa de couro. R$49,00. Vocês já tiraram? Eu nem fiz. Tá, enfim, tu se vingou como? Tu se vingou como? Pô, mano. E aí, eu me vinguei porque aí, assim, ó, eu ia lá alugar os jogos de Play... E aí... Tu riscava o disco. Não. Depois que eu gravava, tá ligado? Você era um pirateiro. É, eu fui pirata. Eis que é isso, surgiram os piratas. Cara, eu fiz isso até um pra demais. Eu consegui uns 40 você jogos, sendo, assim. Você né, sendo pirata e jogando pelado, devia fazer mais gol com o Barcos. Aham. Era raiva desse cara. Mas enfim. Piada ruim, cara. Eu já fui pirateiro também. Muito tempo fui pirateiro. Cara, até hoje eu ainda baixo aqueles ROM, sabe? Porque eu tenho um Play 2. Não, você que é... Eu tenho ainda também. Não, eu comprei você por 100 pirata... pila e uma garrafa de vodka. Nossa. O que Natasha? Como? Hã? Que como? Não, eu comprei do Ícaro. Quando o Ícaro bebia pra tá, caramba. Tá, tô ligado. E Tongo tu também, né? Mas cara... Burro! Não, mas até hoje o Play tá bonito. E, cara, eu não... Tá bonito, mas não funciona. Que eu fui lá, o pé tem uma caixa de 2 kg cheia de disco falsificado e o Play não funciona, velho. Não, o que não funciona no Play é o cabo que transmite... Liga na tomada, né? Não. Não, porque esse daí é tranquilo, cara. É um cabinho de força que o cara consegue em qualquer lugar. É. Mas é o cabo que transmite pra TV, que é aqueles conversors, sabe? É. E aquilo quebra com uma facilidade enorme. Eu tenho uns 2 quebrados em casa. Então, sejam queridos e deem tchau pra Duda, que ela está se retirando. Tchau, Duda! Tchau! Ó, com a mesma facilidade que você compra um cabo da Force, você compra um cabo RCA desses. Sim, só que tá 25 pila aqui na cidade um cabo desses, cara. Com o Pro Play. Mas tá barato, tu não vai se arrepender. E o Ramon, ele é pobre. Cara, mas 25 pila esse vagabundo. R$25,00, tu gasta só lá na Black. Não, ele gasta pra ir na Black R$25. Acabando com a tua vida. É, o esquema. Acabando com a tua vida. Tu acaba com a tua vida. Fazendo tua mãe chorar no banho. Aham. Uhum. Tá, minha mãe sabe que eu bebo, então não tô nem aí. Sabe que ela chora também, né? É, estamos cientes das informações. Tá, agora eu quero fazer um bloco que todos estavam esperando aqui. Eu quero um minuto, menos mais que um minuto, vários minutos, para falar mal dos preços do negócio do barzinho da UFSM, cara. Posso Ixi. Começar? Pode, vai. Tá. Libera seu ódio, destila seu veneno. Também quero. Sem palavrões. É. Sem palavrões. Tá. Mas com insultos. Com tá insultos. Ah, seja... meu, é uma vergonha, tá ligado? Seja culto. É verdade. É uma... Não. Baita falta de sacanagem. Não falta sacanagem, sobra sacanagem. Cara, assim, ó, eu pago 6 pila por um pastel que parece uma toalha. Se eu apertar, sai. Mano, esse dia eu pedi um pastel. A única coisa boa desse pastel. Me venderam um pastel de cérebro de macaco, sei lá, velho. A única coisa boa desse pastel é que tu pode reaproveitar o azeite pra fritar outros em casa. Tá ligado? Não, você tem que ir com a garrafinha de fruque, um aquela que você põe óleo. É, traz um potinho ou um vidrinho. Um vidrinho daqueles de conserva. Velho, eu já ficava muito brabo com os preços aqui. Quando eu fui no tem agora uma lancheria ali do IFE. Não é tinha, cara, essa lancheria é do lado do RU. Sim. E agora é aqui. Pois é. Não. Cara, ali sim, o pastel é muito barato. É a mesma. Era lá do lado do RU, agora é metade aqui. Do preço, então, cara. Sim, é da tia. Então, da tia ali. Da tia ali que trabalhava é muito barato, não sei, mano. O nome cara, dela. É metade aqui. Do preço. Cara, não. É 2 e pouco. É 2,80 o pastel. É menos que 2,80, é menos que a metade. É o mesmo tamanho. Vale a pena você caminhar até lá e comprar. É a mesma distribuidora. É a mesma distribuidora. É tudo a mesma. A tia mesmo falou que eles pegam juntos, tá ligado? Não, mas o pastel... Ele bota o preço lá em cima. Sim. E ela bota ali. O pastel dali parece melhor. Pelo menos não caiu 10 litros. Refrigerante. Aqui a latinha de Coca-Cola é 4,50. Lá é 3 pila. E a latinha de refri normal, tipo Fruc, é 2,50. Mano, é ridículo a gente pagar esse valor astronômico. Em Coca-Cola e pastel? Ah! Sim, o cara vai comer uma Coca com pastel, gastar 20 pila. Cara, eu em uma semana aqui, se você brincar, tu gasta R$50 pra comer um pastelzinho michuruca, velho. Pão de queijo. Tio, pão de queijo, se eu atirar na parede, ele volta na mão, cara. Velho, eu fui lá naquela lancheria lá de cima, então, lá do IF. E aí eu comprei, eu lembro que eu comprei o pastel, um sanduíche e uma Coca 600. Eu gastei R$10. Sim. R$10 pra 3 coisas. Uhum. Aqui, se eu pego 3 coisas, eu deixo 20 pila. Tá ligado? Deixa mais, maluco. 22,50. Deixa até outras tá ligado, coisas. Velho, meu não, ódio. Cara, não, vamos analisar o cardápio, né? Nós sempre temos, então, o famoso pastel toalha, né? Já sim. Famoso. Tem um risoles, que é o pastel toalha, assim, com uma capa de gordura a mais, que é pra garantir. Sim, é pra garantir aquela gastrite. Pra garantir que você poderá ter que um infarto. Você tem a coxinha que eu ainda não tive coragem de comer. Eu não comi ainda. Não, o Renan tá aqui há 2 anos, ainda não teve coragem também. Eu não consigo. Não, tem a pizza que é provavelmente feita com restos de pneu, porque é totalmente borrachuda. Você tá puxa ligado, aquilo, não, fica não, assim, né? Tá ligado? Aqueles plásticos que é feito que eles falam, é chinelo Rider reciclado. Isso ali. Eles pintam em cima. Aí temos a famosa, eu chamo de pão de queijo. Sabe aquelas bolinhas de fisioterapia? É a mesma coisa. Não, parece aquelas bolinhas que você atira pro cachorro. É o pão de queijo de fisioterapia. E o que mais nós temos no cardápio? De vez em quando tem um bolo de chocolate, né? Não sei. Mais seco Nega que as maluca. Cortadas da minha avó. Sim, quando é um bolo abatumado que você dá um soco, ele... ele é bom pra agredir os outros. É, cara, é um bolo... Dá pra fazer um... Não, velho, ó, assim, ó, eu já comi o pão de queijo ali, é bom, eu gosto. Não, o gosto é bom, mas a textura é bom. Não é. O que ferra é que você pagou R$3 por ele. É, entendeu? É o preço, o gosto tá chega a ser mais amargo. É o preço que ferra o produto. Cara, todo mundo é que estudante, assim, 90% dos estudantes aqui estão se ferrando pra pagar aluguel, pagar gasolina, quem tem moto, quem tem carro, tem que se virar, tem que pagar ônibus, que não sei o quê. E os caras botam o pastel a R$6... O quão ridículo é isso? Agora falando sério. Seis barão num pastel. E o pior, o quão ridículo é a universidade não permitir ter concorrência. Porque só tem esse valor aqui, porque ele sabe que ninguém vai se meter na caminhada a 1 quilômetro de distância buscar no IFE e o cara faz o que ele quiser aqui embaixo, é monopólio total. Até a passagem sim, é mais daí, barata. Ó, esse é isso que é o que tem que ser, que é combatido pelo livre mercado. Agora trocando. Exatamente. Trocando pra quase contra a corrente. Cara, não, vamos voltar pra piada, né? Porque o contra a corrente é outro esquema. Ele pode falar disso lá também. Mas o esquema é o seguinte: aqui só o que precisa é um concorrente. É só isso que precisa. É um concorrente. Abrir uma licitação. Vamos lá. Abrir um bar. Eu já falei, eu tô afim. Eu vou começar a trazer minha mochila antes pra vender, porque é ridículo, cara. O house, R$3 um house, cara. Três pila num house, cara. Eu vendo lasanha da minha mãe. Pô, tô comprando, hein, rapaz. Eu vendo brigadeiro. Ó, vou começar a vender pizza. Eu vendi pro Naui uma vez. É verdade, grana. Tu vendeu pro Tu vendeu buguê? Deu lasanha pro Naui. Vendi lasanha pro Naui, cara. Esse Naui é uma lenda, eu não conheço ele ainda. Claro que conhece, velho. Claro que conhece. Cara, o Naui é um piá, ele parece o Chris Cornell, assim, olho claro, não. Cabelinho... Bichinha? Não tem olho claro. Não tem olho claro. Cabeludão, meu. É cabeludão, é. Cara, eu acho que eu não conheço o Naui. Conhece, velho. Conhece, claro que conhece. Sim, mano, esse cara é uma lenda na faculdade. Todo mundo fala dele. Não, tá vendo aquele cara ali que acabou de vomitar 3 metros de distância? Não, ele vomitou 5. É, você vê uma coisa assim, tá ligado? Ah, na black. Mas, foi na black. Mas, cara, assim, ó, eu tava sem grana, tá ligado? E aí, não tipo... é novidade, né? Ah. Assim agora, inclusive. Ah, pior que é. Preciso falar com a minha mãe. É. Mas aí, e aí eu tava precisando, assim, quando eu vou pra casa, eu trago comida, né? Também, aí, todo fim de semana eu vou. Normal isso. Lasanha, pá, blá. Não, aí, eu trago tudo... ingrediente pra cozinhar aqui. Pra você eu trago tudo pronto, nossa, o Masterchef, Gabriel. Não, mas desculpa, meus vizinhos pediram pra fazer bife pra eles, então bom que é minha comida. Masterchef Gabriel. Bife, até meu irmão de 5 anos não consegue fazer. Não o meu bife. Por favor. Quero fazer estrogonofe que nem eu. Quando você trata de cuidar pizza, das carnes. Eu preciso fazer pizza. Eu não cozinho mesmo, porque eu não sou obrigado. Mas enfim, aí eu tinha duas lasanhas ainda na geladeira. E aí. Eu sei quem comeu a última. E aí eu pensei... Tu sabe? Não, foi ano passado isso. Não, é desse ano agora. Tá, mas... tá ligado, né? Essa história. Claro, né, meu? Foi comigo. Mas eu aí, não sei dessa história. Eu nem queira saber, mas só vou falar que é uma história que nunca esquecerei. Depois você me conta, Gabriel. Não posso contar, mas é a maior nubada da história da humanidade. Um dia contarei aqui. Tá, continua, Renan. Amigão. Não, mas eu não contei pra ninguém, essa história morreu comigo. Beleza. Que bom. Ou não. E aí, o Naui chegou, cara, o Naui esfomeado, né, meu? Chegou no apartamento e tal, daí ele abre a geladeira, a primeira coisa que faz é abrir a geladeira. Depois tem uma coisa amigo que se preze, chega na tua ele olhou assim pra mim e ele falou, cara, e essa lasanha? Vem com a voz dele. Falei, o que tem a lasanha? Que lasanha? Ficou olhando pra lasanha, tá ligado? E olhava pra mim, olhava pra lasanha. Falei, meu, tu quer? Não, o cara tava babando em cima da lasanha. Daí ele tu falou, quer? Aí ele olhou assim e falou, nossa, cara. Eu quero, nossa. Velho, eu quero. Emocionado. E aí eu falei, ó, meu, tu já comeu muita, tá ligado? Tipo, e ele ia lá toda semana, praticamente todo dia. Pra comer lasanha. E comia muita coisa lá do nosso apartamento. E a gente tava meio brabo já com isso, eu e o Ícaro. E aí, o Ícaro tá na história aí também? O Ícaro morava comigo. Morava ou não mora mais? Não. Cansou dele, dá. É, a gente separou. Não, ele não brigou. A gente separou. E aí eu falei, ó, não, eu posso te vender essa lasanha. É ruim, né? Ele falou, né? Bah, meu, eu compro, mas quanto tu ruim. Quer. Aí eu pensei, bah... Deixou pra mim fazer o carnear, preço. Cara. Falei, ó, meu, 15 pila. Ô, louco! Ele falou, pila, 15 mano. Reais uma lasanha. Eu falei, não, olha os mãe. Ingredientes que tem, velho. O maluco tem frango, ele fez tem a tomate, da lasanha. Tem cebola, tem queijo, orégano. Ele falou, beleza, vou comprar. Velho, ele comprou acho que umas 3 lasanhas minhas, velho. Depois, você virou um distribuidor de lasanha. E aí depois eu descobri que o Ícaro tava vendendo as minhas lasanhas. Tá ligado? Ele terceirizou. O Ícaro vendeu minhas lasanhas, tá ligado? Tipo, bah. Você era um traficante de lasanha. É a tua mãe, que é, tua é, mãe que é bom ter lucro. A gente já sabemos né? É, que eles não moram mais juntos. O cara vendia lá. Eu contei pra ela esse ano que eu vendi as lasanhas dela. Ainda que ela falou. Daí ela falou, bah, vai complicar ela, sabe, Felipe? Vida. Antes disso que tá bunda na esquina, né? Ela sabe o Renan. Tem que vender. Tem que vender lasanha pra comprar comidimentos. Ele tá vendendo comida pra comprar comida. Não, vendi comida pra comprar papel higiênico. Pedra. Pra tacar na tua cara, inclusive. Eu tava com meus manos comendo uma lasanha. Só pra curiosidade, do que era feita essa lasanha? Não, eu acabei de falar os ingredientes. É. Tá, você falou queijo, massa, frango. Não, ele falou frango. Frango, carne moída. Tá vendendo ainda? Ah, não, agora eu tô comendo. Não tô precisando Se vender. Se ver é que tá molhado, piano. Então, gente, não tô precisando todo vender. Mundo indo jantar lá no Renan hoje. Não, o Renan vai dar uma festa de aniversário aí que diz que vai ser o bicho, né? Projeto X, cara. Menos que um lança-chamas e um anão cheio de cocaína, não tô esperando. Eu levo o lança-chamas. Nossa, como fazem essa caveira, né? Se tudo, né, der certo, é isso que vai acontecer. Ô, louco. O Naui vai estar nessa festa? Vai. Vocês têm que apresentar esse maluco, cara. Finalmente vai. O Gabriel vai conhecer. Vou conhecer a lenda de Naui. É um bom nome de livro, né? Tipo, a lenda de Naui. O conteúdo eu já não garanto se é bom. Conteúdo. Mas é, dá história, dá vômitos, história. Bebedeiros e prostitutas. Não, cara, mas uma vez eu achei que ele tava pegando. Tava pegando uma mulher de tromba. É. Não, a gente não vai começar a falar sobre essas coisas, né? É, não, o tá aqui pra aqui se defender. É os tá, pode admitir que era o Renan. Travestido. O nome de guerra dele é Julinha. De novo essa história aí. O quê? Não, mas pior que eu achei, mas não contigo. Era. Depois Não, pior que eu achei. O Gabriel mas... quer me pegar, tá ligado? Ele só tá achando uma maneira, mas não vai dar. Não. Se der brecha, ele vai pra eu cima. Acho que ele vai esperar teu aniversário, tá muito louco e vai já ter. Na verdade, isso tá acontecendo comigo. O André tá me largando a mão de eu tô tentando fugir dele, cara. É, tá. Ele quer fazer teu André. Bote louco. André! Fazer o bote. Essa história é boa também. Muito boa. Eu só não vou falar que ele é parecido com a da lasanha, porque, né? Só tiramos que o vacilão meio bochoco. É parecido. É a história do bochoco que está no episódio proibido, que nunca irá ao ar. Essa história aí da lasanha que tem que morrer. Não pode morrer, cara. Essa história é muito fantástica. Não, morreu. Não, cara, ele nem ouve um a pai, gente relaxa. Vai ficar nisso ou vamos voltar é, ao sobre programa? Os não, cara, tá quase acabando a hora do programa. Da nossa vida. Que eu quero saber se tem alguma consideração final ou podemos encerrar. Ah, manda ver. 10 pras 4 manda agora. Ver o que pra ti, né? É, abaixa a calça aí, ô bundão. 10 pras 4, é? 10 pras 4. Primeiro a tua. Bom, o nível do programa hoje tá lá, ó, no chão. Não, começa já com o nível caindo, né? Pô, mas eu já não chamei o Renan de rasgador de imãs. Não. Eu falei que ele é cheio de amor pra dar. Não. Aonde que esse amor tá localizado? É, o amor tá localizado, ele dá por onde quer. No coração. No coração. No coração, sim. Sim. Começa com R e termina com Ola. Olha, Gabriel. Vai, Genara, vai, Genara. Tem dois corações. Vai, Genara, aonde que é pra eu ir? O Renan, cada vez que ele vê, ele se arrepende mais, tá ligado? Ele não queria ter nem me conhecido, velho. Tá ligado? Que só tá aqui por causa daquela conversa no quadro do FSM, né? Aquele dia fatídico. Verdade. Na real, nem onde lembro. Eu olhei pro Renan e falei, esse cara é parceria, parceria. E o Renan olhou pra mim e falou, esse cara não é tão... Desgraçado, assim, não né? Não é tão do meu nível, isso, mas né? Foi isso, é. Pois então... É que o Renan olhava pra mim e falava assim, meu Deus, mano, que desgraçado, mequetefe da torta, tá ligado? Aham. Ô, meu, eu queria te bater nas aulas, velho. Tu não tem nem aula comigo, meu. Nossa, eu queria te bater. Que outro tem comigo? Eu tenho aquela... A Karen? É. Tu perdeu a melhor aula, segunda vez. Pois é, me contaram. Mas, Por que você queria me bater? Ah, velho, eu queria te bater. Deixa César. Eu sento com o João, né? Sim. O João é... Porque o João é massa, eu gosto do João. O João é parceiro. O João é gente boa. Eu gosto muito do João. O João é bonito, conta, né? Conta o João. Joanismo. O João é bonito. Não, é um tipo bonito. Não conhece. Qual que conhece? Cara, conhece o João. É teu colega, que, velho. Lá? Teu colega, o João. Saboroso. É, eu sou... Oh, conhece, viu? Viu? Conhece. E aí eu tava Victor. Sentado com o João. João e aí... Victor? É? É, o Chris Hemsworth. Hicklitsky. Ó a carinha. E aí... Já e deu aí, uma tchotchada. Teve uma aula, cara. Tu não parou. Eu não vi as fazendo. Velho, tu não parou de falar. Eu sei. Ele parou. É assim no começo. Aí eu olhei pro João e falei, quem é que é isso aí, meu? Daí ele falou, não, eu sempre falo. Tomara. Eu falei, João, vou dar nele, velho. Tu falou quem é isso aí? É, o que é isso aí, meu? Mas aí depois aí, não. Aí a gente trocou uma ideia, pá. Daí. Hoje eu não falei mais tanto na aula, né? Eu fiquei de saco cheio. É que a primeira semana eu tava muito energizado, assim. Hoje eu não sei. É, eu lembro. Eu não sou tua colega hoje. Eu primeira lembro. Semana, cara, eu tava ligado 220. Eu tava assim, eu queria, sei lá, ia ser na porrada com alguém. Perdi uma oportunidade ali. 220? No primeiro dia, Gabriel, pelo amor de Deus. É, mas aí passou. Primeiro dia eu tava na cabeça na parede. Eu... Tá, tudo bem, Genara. Cuidado seus sinais, senão o fim do programa, o que você quer? Então, né? A coisa mais cara que a gente vem pagando hoje em dia é a vida. E é isso. É cada desgraça nessa vida. Coisa mais cara que eu venho pagando é a dívida do traficante. Sacanagem. Já tá nesse nível. Obrigada, Renan. Obrigada, Ramon. Eu tô esperando o Ramon falar. Não a frase vou dizer obrigada, dele. Gabriel, porque tá um chato. Obrigado, Matheus. E um beijo pra todo eu mundo. Vou, que eu vou sem eu, você nem tava aqui, então abaixa o botioco aí. Mas tá, por isso mesmo. Tá faltando tua frase clássica, que é a do há tantas semanas não nos tiraram do ar. O problema é que nós fomos censurados na outra semana. A gente foi censurado. A gente não foi retirado do ar, a gente foi censurado. Então, não é a mesma coisa. Ah, eu não tava nesse programa, né? Tá. Hã? Então, considerações finais aí, ô Renan. Eu não tava nesse programa. Tá, ninguém não. Se importa! Não, ninguém você não tá. Por que vocês foram censurados? Ninguém se importa. Olha, não, justamente peraí, eu quero Mateus, saber por quê. Matheus, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim, ó. Dê uma piscadinha para caso esse programa tenha sido muito errado. Pô, o Matheus é foda, né? Cara, fui não muito para. Errado. E ficou com tique pra sempre, né, meu? Se você acha mais. Que o On Fire é errado, aquele episódio em especial... Só é tem uma consideração pra falar sobre isso. Ainda bem que eu não estava nessa. Ainda bem, tá. Renan, eu tô as nas finais aí, ó. Cara, mais uma vez aí, né, meu? Vocês me tiraram de casa, não tive aula hoje. Podia estar dormindo. Podia estar... Transando? Não. Talvez. Talvez com a própria mão, não sabe. Enfim, isso cabe só a mim, né? E a sua exatamente. Os nossos ouvintes não querem saber... Enfim, mas tamo aí, né, meu, na parceria e tal, então... Isso aí. Renan, aqui, ó, obrigado por ter vindo hoje, cara, valeu de verdade, aê! E agradecemos a quem ouviu, eles não estavam ouvindo, né? É, não estavam. Vocês estão ouvindo ou não estão ouvindo? Não estão ouvindo. É, não estão. Bem, então nós temos por isso que eu não ouço. Então temos uma lista de 5 assassinatos aí para a semana que vem. É, muito obrigado a todos que ouviram, muito obrigado a todos que ouvirão mais tarde no Locomotiva 26... Obrigado, Locomotiva, por nos hostear e obrigado ao FCM por nos ceder este maravilhoso obrigada. Espaço na Web Rádio. E adiós, até o próximo programa. Tchau! Esse podcast é distribuído por Locomotiva 26. Acesse locomotiva26.com.br e confira o restante do nosso conteúdo, como Locomocast, Literativa e muito mais.